A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É, amiguinhos, depois de dançarmos muito popero na década de 80, quem não dançou popero? Oh, make my day! Chegaram os anos 90 e toda aquela necessidade absurda de subverter o que passou, jogando as calças bag fora, jogando ao mar os nossos tênis rainha iate, afinal, o iate tem que ir pro mar mesmo, cara. Isso. Cortando aquele maldito mullet que também nos desgraçou a vida. Chitãozinho, que terrível. Era como se fôssemos prostitutas recém-casadas com milionários tentando se livrar do passado. A moda ali nos anos 80 era realmente uma coisa e tanto. Fora isso, tinha as malditas polainas de lã. Você lembra umas polainas que a mulherada usava, cara? Olha, mais inútil que polaina de lã, não sei o quê. Viu? Não, e é verdade, porque além delas serem feias como a fuça do Satã, né? Tinha tantas serventia quanto um par de chuteiras pra um saci. Mas na busca incansável pelo novo, a gente acaba dando algumas cabeçadas. Por exemplo, quem achou que era uma boa ideia, ao invés do cidadão ter um cão, andar pra lá e pra cá com um bichinho virtual chamado Tamagotchi? Aquela porcaria obrigava a pessoa a ficar ali, tem que dar comida, tem que fazer carinho, limpar cocô, uma porcaria que parecia um chaveiro. O sujeito que se julgava um rapaz, e submetia a cuidar de um Tamagotchi, possivelmente só foi ver uma mulher sem roupa ali no filme do Porks, cara, porque... Aquele pênis tem um sinalzinho e eu o reconheceria em qualquer lugar. Mas não eram somente as coisas estranhas e estúpidas que rondavam aquele começo dos anos 90. A nossa sede de mudança também enveredou nos caminhos da música. Isso quando todo mundo pensava que a chata e chuvosa cidade americana de Seattle já tinha dado tudo o que tinha de dar com a música, né? Com o deus da guitarra Jimi Hendrix. Surgiu uma das coisas mais malucas de todos os tempos. O quê? O grunge. Epa! Eu gostava daquela época porque eu poderia me vestir como o noivo da quadrilha, né? De uma festa junina, que passou ali umas duas semanas morando na rua, saca? Todo imundo. Era exatamente assim. Era assim, cara. Que eu tinha chance de pegar uma menina e tal. O problema era saber quem era homem e quem era mulher naquela época. Pois naqueles tempos de grunge, o Alexandre, os machos e as fêmeas da espécie se vestiam ali de uma maneira muito igual. É verdade. Tinha cabelos compridos. Com a bermuda rasgada. E raspado aqui do lado, saca? Pode crer mesmo. Cabelo comprido e raspado aqui do lado. Era uma loucura. Era um tobogã de piolho aqui, assim, do ladinho. Foi realmente uma linda época, né? Os meninos, até porque as meninas, elas apertavam ali o botão seletor de meninos no modo off. É, sim, né? Aí a sua chance aumentava. Garoto bonito, garoto feio, cachorro, todo mundo tinha chance com a menina. Outra vantagem é que qualquer feioso também podia virar uma estrela de rock, né? Ou pelo menos tentar. Aí daí o cara poderia excursionar pelo mundo, quebrando quarto de hotel, transando com a aeromoça em banheiro de avião. Isso, o cidadão sabendo apenas tocar 3 acordes numa guitarra. Cara, eu aprendi 3 acordes naquela época e tive uma banda de grunge que a gente colocou o nome de As Tchecas Búlgaras. Era uma maravilha, todas Alexandre. Todas as bandas tinham nome escroto. Tinha. Né? Era muito bom que eu fiz tanto sucesso que quase perdi aos 20 anos a virgindade com uma moça que o último banho que ela tinha tomado foi quando o Skylab caiu. Você lembra do Skylab? A gente tem que fazer um podcast do Skylab também. Todo mundo queria ter banda nessa época com essa intenção mesmo, né? De pegar alguém era a única maneira. Sim. E a gente fica aqui, né, falando de grunge, dessa estética toda, mas a gente até agora não falou de música, que isso era bom. Sim, a música era fantástica, Alexandre. Dá pra reforçar aqui pra galera que toda essa cena grungeira de Seattle surgiu com o nascimento da grande gravadora Sub Pop. Não era tão grande assim, mas ela era das bacanas. Isso. Em 1987, na mão dos produtores Bruce Pavitt e Jonathan Poneman. E também com bandas sensacionais como Nirvana, Soundgarden, Mudhoney e outras fantásticas aí que tiravam sangue dos nossos ouvidos. Era só meter os LPs pra tocar naquelas vitrolas nacional, né, que a galera falava. É, não era ou nacional, na, não, era nacional. Ou naquelas vitrolas Gradiente. Gradiente, Polyvox Gradiente. Nova linha de som Gradiente. Ninguém vai ficar indiferente. E o louco que muitas dessas bandas vieram pro Brasil no auge da fama, né? Dado ao fato que naquela altura apenas bandas decadentes vinham pro Brasil. A gente não tinha banda no auge vindo pra cá. Só vinha banda velha que precisavam arrecadar grana porque os seus frontmans estavam precisando de grana pro rehab. Me lembro muito bem que eles estiveram aqui em 1993, muitas dessas bandas, num festival chamado Hollywood Rock, que foi realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo. É, a gente teve uma grande oportunidade de ver no mesmo final de semana Nirvana, L7, fantástico. Red Hot Chili Peppers, que não era grunge, mas estava no pacotão ali, valia como se fosse. Alice in Chains, que também já acabou. Foi muito fantástico. Eu fui todos os dias, gastei todo o meu salário de office boy, meu vale transporte. É, o bom é que naquela época os ônibus, por incrível que pareça, eles eram mais lotados do que os de hoje e dava pra ir pendurado na porta, né? Junto ali com aquela multidão, parecia um pingente de suburbanos pendurado na porta do ônibus, aí dava pra descer sem pagar nada. Não pagava, né? Não pagava. Mas lembrando sempre, Alexandre Moreira, aos nossos ouvintes do Agente 86, para nos seguirem no Twitter, @agente86, para fazer uma visita lá na nossa comunidade no Facebook, a gente em 86, e também para colocar posts no nosso blog, dando sugestões, comentários e tudo que quiserem. Principalmente se você era um flanelento ali do começo dos anos 90, tinha ali a sua bermuda rasgada, achava que era o Kurt Cobain dos arredores, mande aí uma mensagem pra gente. A gente quer saber se apenas nós éramos estúpidos ou você também. Cruel como fomos púberes pouco espertos ali nos anos 80, né? E adolescentes dos mais babacas nos 90, usando esses trajes todos ali, aquele sol de 35 graus. Nossa, acho que naquela época tava passando cometa pela Terra e aumentava vertiginosamente o coeficiente de estupidez.